tudo que eu sempre quis. Oh baby, me leva, me leva, que eu te quero. Me leva, que o futuro nos espera. Seu coração falará por mim. Oh baby girl, me leva. Você é tudo que eu sempre quis.